está autorizada a sinal ILS, reparte estabilizado. Duna está presente, informará 2010, estabilizado, voo 1098. Câmara 212, deputada para o sequenciamento, curva à esquerda para o A360, limite radial 10, Salvador. Ok, esquerda 360, limite radial 10, Salvador, Oxana 6212. Copiado, China 6224, direita via Índia, ponto de espera no 8095, ajuste na 097. Faz o alfa que isso aí, é que na escuta. Posição 3, Cape 43, é isso? Positivo, Alpha 6. Ok, Alpha 6, inicia de imediato o push posterior o deslocamento da parte 3. Ok, será. Tá livre pra seguir a direita, o Xanema 224. Solo 00, livre à direita, solo 121, décima 1. 211, 4. 107, 09. 0 para 1, 0. Primeira guarde, o Rosinam 212, curva agora à esquerda para o 280, limite é radial 330, Salvador. Ok, 280, 360, Salvador, Oxanel 1, 62, 1. Bom, no 868, acione identificação autorizada a chegada a Mário, desça para o nível 050. Para chegar a Mário, para o 050, 868. Só com essa aqui, no 407. Não 40, gol, não é 34. Frente, após o início da corrida 09, frente, aí mantém no 0, o 6224. Quando foi lá na frente, ele mantém. 98 no 0, livre de palardão no 0, vento no 70 graus com no meia dúzia de nós. Do 4107 via Juliette, corrijo. Autorizado a ingressar via Kilo, parte 3. Foi posição informada é a 03, fique atento ao sinalizador. Tá, seguinte, então. Kilo para o 3, passando a 7. Rio 5972, copia. Rio 5972, autorizado Galeão, nível 400. Decolagem, pistola 0, curva direita. Da Eule, da Bidev, saída. A Peruísque 50, aerovia, pode conforme a rota do plano. 5161, transponder, 12080, controle. Autorizado para o centro, carreira 10, mas eu conheço pela direita, né, o líder de 10, uniforme 50, conforme o plano. 5161, transponder, 120.8, controle. Quarta, pata pronta, parte 3, para iniciar o push. Mais 8-0, contato radar, sua para o nível 340, após 2000, direto Leda. Após 2000, direto Leda, 9890. Câmara 212, novo limite, a radial 310, Salvador. 310, Salvador, Oxana 6292. Feliz decolar da 1-0, vento no 70 graus, como 4 não. Feliz decolar da 1-0, Prossiga. Acelerada a velocidade após mais. Tá livre. Da 6212, curva esquerda, proa 250, limite a radial 300 de Salvador. Beleza, 250, 360 limitado pela radial de Salvador, hoje é na 6212. Decolador 04, controle 120 decimal 8, bom voo. 08, obrigado, boa noite. Todo Salvador, boa noite, Chanel 6284. Chanel 6284, boa noite, contato radar, vou para o nível 190, saída Conde. Subindo para 190, saída Conde, Chanel 6284. Juliet, Apron, India, and Alpha report ready, holding point. Juliet, Apron, India, and Alpha report ready on holding point, cross 2591. 2190, limite localizador. 2190, limite localizador, o SNM é 290. Tower 118-95, that's close to 591. Estabilizando, ILS, pista no zero, com 1098, tem o aeródromo aviso. 1098, chama torre 1895. 1895, grata até decolagem. 6212 para o localizador esquerda, proa 170, repasse estabilizado. Esquerda 170, repetindo estabilizando, chama 6192. 1868, inicie redução para 2209. 2209, externo. Confirmo vento. 1170 graus com 1612 de nós. Com 1098. Salvador, uma 352, uma brava. 3152, boa noite, assinando a identificação, autorizada a chegada da Mari, desça para o nível 060. Mari, 060. Marcador. Externo, baixando, travando, gol 1098. 1098, livre pouso na 10, vento 170 graus, como 59, altímetro no 017. Livre pouso, pistão 10 com 1090. Tive 10 com 862, 1868, desço para 2010, ajuste na 07. Para 2017. Desvia à direita, evita a formação, na pra 0820, por 20 milhas, acionar 6224. Desvia 0224. 4910, chame o centro Recife, na frequência 136, decimal 25. Recife 1332598 98910. Está autorizado 868, repasse estabilizado. Autorizado, está estabilizado. Motor pro de Conde, eu estou na 62 e Scott. Salvador Tower, Foster 591, holding point runway 10, ready for takeoff. Roger, maintain position, holding point. Standing position. Altímetro no 0 no 7. Autorizado pouso, pista no 0, ajuste no 0 no 7, a CN 62 no 2. Via Juliette, portão número 2. Juliette para o 02, 098, obrigado. Setor de 9895. 9895. Chame a 212, fala aos 12, livra direita, ataque na frequência via Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, chame a 212. Pegou 895, final da 10, toque da prova. 868, reporte externo. 3152, após o TAP desse para 2000, autorizado a sinal do procedimento LR7RI, pista no 0. Altímetro no 0 no 7, reporta estabilizado. Pode estar Buffer, Enforce 2591. Altímetro no 0, no 7. Posso mandar com... Falou. Por gentileza, eu poderia confirmar a posição para o voo na 098? Airbus 2591, airborne at 15, departure 120, decimal 8, have a good flight. Departure 120, decimal 8, thank you, good night. Contact from the pastor, climb and maintain flight level 380 after 2000 feet. Turn right and fly direct left position 25901. Passing out 2000 feet, turn right heading direct left position. Climb to flight level 380, force 2591. Azul 2713, radar surveillance, start the cruise position. Fly direct Bonk position to intercept Bonk arrival and the report ready for descent. Altimeter 017. Fly direct Bonk to Bonk arrival, we report to descent 2713. 6224, tem serviço radar encerrado? Está agora 59 milhas, sobre a correção nordeste de Salvador. Mantenha o nível na nave 0 e chame a Cajuna 20 decimal 3. Solo 17, livre à direita, taxi na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. À direita, Alfa, reporte antes da Juliette, Marcos. 868, táxi via Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 868. Thank you very much. Expect moment departure with give in transition, standby for ATC clearance. Confirm Aron give in, Portugal 0-2-0. Negative, Momo give in. 895. 895, Chamara. Brazilian Air Force 25901, call receive 128.8. If unable, 135.3. Now 121.8, if unable, 135.3. Air Force 2591. 128.8. 128.8, 1353. Could you confirm? Is that correct? Azul 2713, ready for descent. Azul 2713, descend and maintain 4,000 feet, decline 81016. 4,000 feet, Azul 2713. Cruz 152, check o trem, livre pouso não no zero, vento 180 graus, comando 39, altímetro no zero no 7. Livre pouso na 10, com 17, tá? 3152. Cruz para 2509. Zero via Upper Whiskey 50, Mossoró, Upper November 866, flight plan route. Normal departure via bit transition. Takeoff from runway 10 left turn, departure frequency 120.8, squawk 5402, read back. Departure 0-0, clear 74, level 370, approving 650. Master off, upper November 866. Small departure, give it to transition, runway 10 left turn, and 120.8, squawk 5402, departure 0-0. Read back crack, all ready for push and start. Na escuta. A gente confia, já está copiado? Afirmativo. Grato. O Rio, o Rio, o Rio, pronto para o táxi? Pronto, deck assinado. Autorizado, chama para o táxi. Um 52, follow 26, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Azul, sim, correction. Azul 6908, reduz para 2209. 220-6908. Lucy 713, we have conditions to fly direct in a position as intercept to complete the final policy procedure LS at 8. Negative, sir, at Lucy 713. We have conditions to maintain 240 knots until Luna position. Roger, thank you. Para o táxi, 4 a bordo, 3 horas de... 3 horas de serviço da autonomia ao Bernardo Chico. Valeu. 4 a bordo, altímetro no 0 no 6, táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera Toyo no 8, adicional 95. 4 a bordo, né? Afirmo. Kilo, esquerda 020, o limite é o QD Mike no 00 de Simbra. Esquerda 020, limite QD Mike 1 no 00 de Simbra, 6908. Azusa 713, Arthur for the position, descend to 2000 feet, Canadian 017, clear final approach, LSX Ray, runway 10, call established. After pillow, clear 2000 feet, you report established Azusa 242713. 6908, desce e mantenha 3000. 3000, 6908. Observe a aeronave à sua esquerda no táxi, após a passagem da mesma, segue via Juliette para 1 no 3 da remota. Após a passagem da aeronave, veste 1 no 3 na remota. Tá 3, 1 no 5, 10. Rio 5972, a linha decola do ano 0, vento 180 graus, com no 2 nós. Aliás, decolar, 6908, para interceptar o localizador, curva direita para o 060, reporta estabilizado e desce para 2000. Direita 060, desce 2000, reporta estabilizado, azul 6908. Established on the localizer as route 2713. 2713, complete final approach. Call tower 118905. 118905 as route 2713. Thank you, have a good night. Salvador Tower, good evening, Azul 2713, established on the localizer. Azul 2713, report auto marker. You report auto marker, Azul 2713. Rio 5972, Decolar 72, decolador 34, controle 120.8, bom voo. 08, graças, boa noite, viu, Decolar 72. Contato radar, submantenha o nível 400 da preventiva direto Leda. 400, direto Leda, Rio 597. Rio 713. Rio 713, clear to land runway 10 and 160 degrees with 12 knots, QNH 1016. Clear to land runway 10, Rio 713. Minha nave 08 estabilizada. Agora sim, estabilizada. Cliente completa sinal do procedimento do Leo Sete Rei, chame a torre no 895. 895, uma boa noite. Boa. Torre Salvador, muito boa noite, Azul 6908. Azul 6908, continua a aproximação, agora de pista livre. Aguardando 6908. No 3, fala os 37, livra direita, táxi nessa frequência via alfa. Corrigindo o táxi nessa frequência via alfa, quilo, pat 3, azul 2713. Nessa frequência, alfa, quilo, pat 3, 2713. Livre pouso não no zero, vento no 70 graus, com no 5 nós, altímetro no 0 no 6. No 0 no 6, livre pouso, azul 6908. 5972 chame Recife, lança 1.33.25, alterna 33.95. Vamos ver, sendo Recife, 1.33.25, alternando 1.33.95, viu? 5972, boa noite. Nós 08, solo 39, livre à direita, ataque nessa frequência, via Alfa, Kilo, Pat 3. Livre à direita, nessa frequência, Alfa, Kilo, Pat 3, azul 6908. 68, pronto, Aracop. Prossiga. Autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120.8, aciona 5405, proteja. Autorizado Aracaju, 230, Golf 677, Puca, Aracaju, decolando 10, curva esquerda, 208, controle, 5405, 2 pontos. Protejamento Quest, para pushback funcionamento. Demarei. Posição para o 5108, corrigindo 6908. 3 esquerda. Gente, obrigado, boa noite. Autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 10, saída Puca, transição Zipar. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120.8, aciona 5403, coteja. Confirmando 5403. Jamento Quest, chama para pushback funcionamento. 4062, acione identificação, chegada amarela autorizada, desça para o nível 050, QNH 10 na milha. Aguarde o número 2 para pushback do setor. Guarda. Park, call ready for taxi. Salvador, voo 1098, está pronto para o táxi. 99 a bordo, 2 horas e 40, Fortaleza. Gente, 99 a bordo, altímetro 1-0 no meia, livre táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, Torre 1-8, acima 95. Índia Alfa, de 2-95, voo 1098, boa noite. Voo 1868, coordenação com a equipe de solo, após sair do 09 da companhia na retaguarda, autorizado o pushback solamente, chama para o táxi. Após 09 na retaguarda, autorizado, encontrei táxi 1868. Boa noite, 1098, pode esperar da 1-0, tá pronto. 1098, muito boa noite, a linha decola, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-2-2. Suzuka 3062, após o SAP de temperatura 2006, autorizada final do procedimento elétrico de pista 1-0, estamos estabilizando. Mais uma área de 5 anos, autorizado o elétrico.